andrecedesmoral.com.br. Cachaça, caranguejo! E o Rio do Mento! Supermercado e na selva! Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. Eu vou fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. Um palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, o céu só pombeiro. Um palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, o céu só pombeiro. André Civis, o moral de Ibicuara. Um taco de dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Taca o dedo, taca, taca o dedo. Olha, o forró mudou, mudou, mudou, mudou. Só tem no interior. Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Legão, Cerezo, rei das exclusividades. Galera, massa da Perfone Brasil, Perfone Ceará. Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. Eu vou fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, o céu só fondeu. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Tá levantando, o céu só fondeu. Um taco dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Taco dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Um taco dedo, taco dedo, taco dedo. Olha a pegada do vaqueiro. Um taco dedo, Zé, sei que o forró mudou. Eu só tenho um interior. Romance Shows. Alô, meu amigo Júnior. Paredinho, o papai chegou. O Teto Braz, meu amigo Ana e Gardel. E a carreta de ouro.